pode ver, esta é minha fé. As montanhas podem se mover, esta é minha fé. Ver um paralítico correr, esta é minha fé. Nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare, e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, pois fiel é o Deus que prometeu. Esta é minha fé. O Filho de Deus do céu desceu. Esta é minha fé. Meio a leões sobreviver. Oh, esta é minha fé. Nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare, e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare, e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, tudo é possível.